Ah, não, Paulinho, por favor, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, chega dessa música, cara. De novo, não, você tá aí, reclamando? Preto, não dá, cara. Fala aí, Preto. Que música que ele tá pedindo aí? Não, ele, pô, tá tocando essa musiquinha de Coelhinho da Páscoa. A Páscoa já passou, cara. Já passou, cheio da diarreia que eu tava Paulinho, aqui. Paulinho, tira isso, chocolate, pô. Não, chega, vai, Paulinho, tira. Um, dois, três e pronto, tira. Tirou? Ah, tirei. Então tá bom. Não, mas, poxa... É, chega, né? Já foi ontem. Você já comeu muito chocolate, cara. Porque agora começa mais um Sintonia BBJ. É, meu amigo, minha amiga. É, meu amigo, estamos de volta. Estamos de volta. Isso, eu já tava, olha, eu já tava ficando com saudade de vocês, viu? Eu tava ficando com saudade de vocês. É verdade? Fala aí, Preto. Tudo bom, meu velho? Tudo bom, meu velho? Tudo, eu tô comendo uma bala aqui que chega de chocolate nessa pasta. Meu Deus do céu. É, né? Deixa eu só. É, tô desconfiado de uma coisa. Tá me copiando por acaso, Paulinho? Não, filho. Ah, não? É que na verdade nosso mascote agora é o papagaio. Ah, entendi. Não é mais o Reginaldo? Não, ele agora é o diretor, pô. Ah, é verdade. O Reginaldo é o diretor. Bom, Paulinho, fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve todos os internautas. E vamos começar essa edição. Não pense que essa edição é a mesma da semana passada, porque começamos igual. Pelo contrário, é uma semana diferente. É e verdade. Vamos trazer grandes novidades para você aí, querendo ouvinte do Sintonia BBJ. É mesmo. E como você sabe, a gente vai ter muita música legal, muita música boa, né? Escolhido por você, internauta aí, no nosso Orkut, no nosso MSN. Lembrando a você que faz o seu oferecimento, você concorre a 2 exemplares do livro O Peregrino. Vai ser conhecido, né, os ganhadores no primeiro programa de maio, né, Preto? Fala aí, quer mandar um salve? Salve, salve, pessoal aí da Batista de Vila Joque. É. Estamos aqui diretamente aqui da Vila Joque com esse programa aqui maravilhoso e espero que o pessoal prossiga aí e fica com a gente até o final do programa. Boa, é isso mesmo, hein? Ah, não, desse jeito vou ter que mudar meu bordão. Por quê? Se você tá falando salve, salve, eu vou fazer outro. É, Preto, você vai ter que inventar um outro bordão, cara. Eu inventei outro já pra mim. Qual vai ser o seu agora? Agora vai ser Uhul, ei, viva. Uhul, ei, viva? É. Tá, e o do Preto agora vai ser o salve, salve. É. Não, mas não, e o meu continua, é, meu amigo, é, minha amiga. Beleza? Então você agora já sabe, ouvinte. Próximo programa, vamos mandar ver, hein? Cara, então vamos mudar tudo. A gente tá falando isso, né? Vamos mudar tudo. Ah, isso não tem nada a ver com o programa. Vamos partir pra cima, então, e vamos mandar as músicas logo. É isso mesmo. Bom, pessoal, antes da gente começar com a nossa sequência de músicas, lembrando a você que esse programa é um oferecimento da Igreja Batista de Vila Joquem. Isso. Nosso endereço, Rua Pastor TC Bagby 493, aqui pertinho do Jockey Clube de São Vicente, não é mesmo? É isso aí mesmo? Eu acho que é. Tá certo? Eu nunca vi o nome da rua aqui. Bom, eu gostaria de pedir desculpas aos irmãos, né, assim como a gente fala. Eu gostaria de pedir desculpas aos irmãos que estão sintonizados na Sintonia BBJ. Não, é que ele não veio, eu tô imitando ele. Ah, tá. Não, então, o Danilo não pôde estar aqui com a gente hoje, mas a gente vai continuar fazendo a programação que com certeza você escolheu pra tá fazendo companhia a você que está fazendo o seu trabalho de escola, tá olhando o seu Orkut, né? Conversando cortando com seus amigos cabelo. MSN. Adianta, Márcio. Cortando adianta, o cabelo. Adianta. Calma, tem 3 minutos ali ainda, Paulinho. Calma, pressa, fica tranquilo. Eu tô querendo ir no banheiro, bom, cara. Então tá bom. Pessoal, continue com a gente. Vai ter muita coisa boa, tem bastante notícia. E tem entrevista hoje também, Paulinho. Ah, é verdade. Tem entrevista, tá vendo aí, com a Stephanie hoje. Você ficou tão acelerado de tocar música que esqueceu de umas matérias mais importantes do nosso programa hoje, tá vendo? Afinal disso, é por causa disso que vai ter audiência bastante. É lógico, tá vendo? A audiência é bastante, que bonito, hein? É isso. O que vai ter hoje, então, hein, Paulinho? Fala pra gente. Então vamos ter a entrevista com a Théo e, além disso, vamos também ter a palavra do nosso novo diretor, Reginaldo. É! E ele vai também dar uma explicada no caso Milena, da Estação CVT, que deu a confundida. Okay? Então não esqueça, hein, no decorrer do nosso programa, palavra do diretor aqui da Sintonia BBJ, né? Preto, oferecimento quem é? Isso, é o Júnior, oferece para sua família e seus irmãos em Cristo Jesus. E outra coisa que eu quero falar, eu tinha ido na casa do Júnior, a Márcia tava cortando o cabelo e esqueceu de fazer o café e deixar o queijo branco que tava olha lá em cima. Olha só, uma denúncia. Só que ela me culpou até hoje, que esse queijo, quem comeu foi a Isabel e o Rafael. Toda vez que denúncia. Eu vou lá, até esconde o queijo. Denúncia, denúncia aqui na Sintonia BBJ. Preto, já você fala mais sobre isso, mas com solta certeza. O oferecimento aí então. Tô de novo aqui, ó. É o Júnior, oferece para sua família e seus irmãos em Cristo Jesus. Eu em minha casa, com André Valadão. Vamos que vamos. Só na net. Sagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Sagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro, o nosso futuro para te ser. Minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Sobre cada um deles, a ti, Senhor, eu e minha casa serviremos. É, você curtiu a primeira sequência de músicas? A música Eu e Minha Casa com André Valadão. Beleza, né, Preto? Pra começar bem o nosso programa, né? Com certeza. Eu e Minha Casa serviremos a Deus. Coisa chique, chique gospel, né, Paulinho? Bom, continuando então na nossa programação, né? O que, que a gente vai falar agora, velho? Fala aí. Bem, vamos falar da nossa parceria. Nossa parceria? Isso. Qual que é a nossa parceria mesmo? Esqueci. Bem, que mês é nós estamos? Nós estamos no mês de... Abril. Abril? Abril, mês da Páscoa, pô. Bom, pessoal, e o que a gente vai falar da Abril? Que nossa patrocinadora é a editora Abril. Ah, não, é verdade, pessoal. Olha, a gente, nesse mês de abril, começamos com a parceria com a editora Abril através da JR77 Representações. E o nosso recado que a gente gostaria de passar para você é que se você tem interesse em receber em sua casa qualquer revista da Editora Abril, todo mês ou toda semana, dependendo, né, da revista, você tem a oportunidade agora pagando apenas uma parcelinha mínima. Na verdade, você não vai pagar quase nada. Você vai pagar só uma parcelinha de correio. Você sabia disso, Paulinho? Não sabia não, mas... Então você pode utilizar essas revistas como fonte de pesquisa, como um entretenimento. Por exemplo, o Preto gosta muito de placar, né, Preto? Com certeza, o Todo Santos não se fala. Então, aí você pode receber essa revista Placar por apenas um valorzinho pequenininho com o qual eu não vou falar, tá? Isso vai ser surpresa. Opa, vou querer comprar, hein? Isso, legal, né? O Preto gosta de placar, né? O Paulinho, você gosta de quê, Paulinho? De revistas, assim, fala aí. Você que nem o Preto, cara. Eu gosto mais de coisa esportiva. Ah, tá. Então, aí você pode ter a Placar, um exemplo. Você pode receber em casa também a Super Interessante. Você pode receber também a Mundo Estranho. Pode receber a Veja na sua casa. É Super Interessante. Enfim, são mais de 30 títulos, 30 revistas pra você tá recebendo na Editora Abril. E outra coisa também, viu, Paulinho? Tem aquelas coleções, né, que tem sido divulgado aí na televisão, tem sido divulgado nas bancas. Por exemplo, aquela coleção de inglês, coleção Histórias da Bíblia. Você também pode estar recebendo isso em sua casa. Opa, a Bíblia é bom, cara. Isso. Isso aí é legal. Não, aí você vai estar me perguntando, Márcio, mas como é que eu faço para fazer isso? Né? Como é que eu faço para fazer isso? Esse negócio é legal, né? Bom, basta você ligar pro telefone 9109-0175, tá bom? Repetindo. 9109-0175. Você vai falar com quem? Vai falar com o Márcio. Você fala comigo mesmo, tá bom? E eu vou ter o maior prazer em estar passando pra você todas as condições pra você estar recebendo qualquer revista da Editora Abril na sua casa, além das coleções, tá bom? Que bonito, hein? Bom, no decorrer dos outros programas, a gente vai estar passando pra você algumas condições. Você pode, por exemplo, receber as coleções da Bíblia na sua casa, tá bom? Ou então você pode entrar em contato no Nextel, tá bom? Você fala comigo através do 25... asterisco 6205, repetindo, 25 asterisco 6205, beleza? Editora Abril através da JR77 Representações, trazendo para você o melhor do entretenimento na forma de revistas, beleza? Bom, okay, um abraço ao Eric, um abraço também ao Eduardo, à Celinha, ao Wagner, ao Diego e toda a galera bonita da JR77, ali da Editora Abril, aqui da Baixada Santista, beleza? Bom, okay, tá dado o recado. Você vai falar do que agora, Paulinho? Desculpa ter te interrompido, mas vamos continuar nossa programação e... A gente ia falar até sobre encontro também aqui, como aconteceu aí nesse final de semana. O Márcio estava lá. Quer dizer, é difícil assim falar um pouco sobre encontro, gente, porque nós estamos gravando esse programa. É verdade. Numa sexta-feira. Hoje é dia. Nessa sexta-feira foi dia. Bom, vamos falar direitinho que o Paulinho gaguejou. Dois, né? Pessoal, o encontro. Ele vai se iniciar no dia 2. Fala como começou a gravação nossa. Dia 2. Isso. Nós estamos gravando, pessoal. Como vocês sabem, os programas são gravados, né? E fica em vigor na semana. Esse programa nós estamos gravando no dia 2, tá bom? Dia 2, no feriado. E aí, você vai passar a ouvir aí, a ter total condição de ouvir a partir do dia 5. Só que acontece, o encontro começa exatamente no dia 2, seria hoje. Então, pra gente não trazer pra você uma mentira, né, falar como é que foi o retiro, né, a verdade não é bom. Então no próximo programa a gente vai estar trazendo um testemunho, notícias, né, de como foi o encontro, não é isso, Paulinho? Mas inclusive eu vou, né, eu vou pro encontro, então eu espero, eu posso dizer hoje que eu espero que seja uma bênção pra gente, né? Hoje ele vai estar dizendo isso, mas no próximo programa eu tenho certeza que o Márcio vai dizer, foi uma bênção, tá bom, com pessoal? Com certeza. E além disso, todos os 14 encontros anteriores foram ótimos e eu não tenho dúvida que esse também vai ser, ou para você que está ouvindo tenha sido, e vamos para o próximo oferecimento. Beleza, agora. Então, para que o programa continue sendo uma bênção, o Paulinho vai falar o próximo oferecimento, né, Paulinho? Diz aí. Já que a gente falou sobre o encontro, nosso oferecimento vai para todos os encontristas, né? Oi, como é que é o nome? Tá encontristas? No encontristas. Tu viu só, Preto? Encontristas? Encontristas. Não, encontristas. Todos os não, então. Eu baixei até a trilha aqui pra gente ouvir direito. Eita. Encontristas. Fala aí, Paulinho. Então, esse oferecimento vai pra vocês que participaram do encontro. Obrigado. E quem faz é a nossa Bispa Marta. Boa, Bispa Marta. E a Marta só escuta a gente, né? Ela manda a música Sonhos de Deus, da Ludmilla Feber. Qual que é a música? Sonhos de Deus. Então, vamos lá. Som na net. Restaura os sonhos, restaura, Senhor. Ressuscita sonhos neste lugar. Aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus tua visão. recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar e Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia, aleluia. Receba um som de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe! Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe! Recebe a cura, recebe a cura. Continuando na nossa programação, né, Preto? Você, o Preto, pessoal, o Preto tem um recado muito importante agora, então presta atenção aí. Fala aí, Preto. É, são as dicas para combater o mosquito e os focos da lava da dengue. É. O estado de São Vicente aqui é uma calamidade pública, né, porque a situação da dengue está aumentando a cada dia mais. E teve um caso de morte com dengue hemorrágica pela primeira vez em São Vicente. Aff, é mesmo, Preto? Exatamente. E por exemplo, a mãe dessa criança, eu estudava junto com ela no Armando, Vitório Bem. Mas, através... E outra coisa, através desse acontecimento trágico que teve, teve o velório, e por incrível que pareça, para você ver... Que o Fernando, daqui da igreja, foi chamado para orar com as crianças. E tinha pessoas também que foram para orar também, pedir oração. E caramba, chamaram o Fernando para orar. É, pessoal, complicado, hein? Graças a Deus que Deus usou a vida do Fernando naquele local lá, onde que teve o velório, as crianças foram lá. Ele orou pelas crianças e os adultos que estavam lá também. Bom, e para evitar a dengue, a gente pode fazer alguma coisa aí, não pode, né, Preto? Com certeza. Manter a caixa de água sempre fechada, com tampa adequada. Remover folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Certo. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Lave semanalmente por dentro com escovas e sabão os tanques utilizados para armazenar. Beleza. Mantenha bem tampados os tonéis e barris d'água. Enche de areia até a borda, os pratinhos dos vasos de planta. Se você tiver vaso de plantas aquáticas, troca a água e lave o vaso principalmente por dentro, com escova, água e sabão, pelo menos uma vez por semana. Guarde garrafa sempre de cabeça para baixo. Entregue seus pneus velhos ao serviço de limpeza urbana ou guarde-os sem água em local coberto e abrigados da chuva. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Não jogue o lixo em terrenos baldios. Viu aí, galera? Então, cada um tem uma importante função no combate à dengue. É serviço de utilidade pública aqui da Sintonia BBJ, né, Paulinho? É, vamos matar dengue. Ô, Paulinho, gostei do negócio. Oi? Vamos matar a dengue antes que ela nos mate. É isso mesmo. Paulinho, você tava fazendo uns barulhos estranhos. Gostei, faz de novo aí. Que é isso? Que é isso? É a dengue. É a dengue morrendo? É. Ah, muito tapa, legal. Bonito, né? É, você viu só? Ô, Márcio, o pessoal do Retiro fica falando que eu faço a música do Pintinho. Já fiz duas músicas da dengue. Tem a música da dengue agora? Tem duas músicas da dengue que eu fiz. É? No próximo programa eu vou cantar. E se o pessoal quiser fazer o desafio ao preto, mande uma chamada pra mim, é que eu vou ver se eu faço uma batida de funk aí ou outro ritmo aí. É só mandar a frase. Eu já comecei a vender uma da dengue. Então, no próximo programa, se você quiser mandar um e-mail aí, fazendo um desafio ao preto, pode mandar. Bom, então o desafio lançado, hein, galera? Tá lançado o desafio. Eu quero ver esse desafio aí. Quero ver se você que está na sintonia agora é capaz de vencer o Preto, o maior ritmista da Igreja Batista de Vila Joca, hein? Quero ver. Vai ter som, vai ter violão, vai ter tudo aqui. Aí, viu aí? Bom, continuando então na nossa programação, a Adriana! Adriana! Adriana, obrigado pela tua participação, tá, Adriana? Valeu mesmo! De nada. Bom, a Adriana oferece para todos os ouvintes Que é vocês aí que você, estão ouvindo Márcio, isso. Você. É, mas eu também sou ouvinte, tá? Não, você não escuta, você não escutou o último programa. Ah, você que pensa, não. Quer ver só o que ela ofereceu pra mim? Quer ver? Você quer ver? Então a Adriana oferece para todos os ouvintes que não sou eu, como diz o Paulinho, mas ela também oferece para os locutores. É isso mesmo, olha aqui, ó. A Adriana oferece para todos os ouvintes. Tá com o Rolex aí, não. E também oferece para todos os locutores. Tá bom, dessa vez você venceu, a próxima não será. Tá vendo aí? A Adriana, viu? Ó, Adriana, muito obrigado, tá bom? Continue com a gente. E ela pede pra ouvir, e com certeza ela vai ouvir. Chega, chega. A música Jardim da Inocência com Paulo César Baruque. Não vou deixar mais você falar, só na net. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. A que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias. Pegarei tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. jardim da inocência. Então, pessoal, você que está sintonizado, agora, a vez do nosso diretor Reginaldo, está aqui no nosso estúdio. Isso. Ele vai falar com vocês. É o chefe, hein? É o chefe. A palavra do diretor, hein, Preto? Respeita o chefe. Tá bom, fala aí, chefe. Ô, chefe, como é que você está? Legal. Tá, ele falou o quê mesmo? Então tá bom. Bom, Paulinho, como você é o procurador do chefe, traduz aí o que ele quer dizer, vai. Porque parece que teve um problema muito grave. Inclusive, você esteve lá no nosso nossos Irmãos em Cristo, né? No nosso programa com o irmão lá. É o Estação CBP. Estação CBP, né? Estive lá dando uma entrevista. E o diretor acabou de saudar a todos. Certo. Deseja aí uma ótima semana a todo mundo. Ah, beleza. Obrigado, chefe. Bom, Paulinho, então eu fiquei sabendo. Cala a boca, chefe. Fica quietinho, chefe. Agora diretor, é o Paulinho que fala. O diretor fala. Falou que vai oferecer uma música depois. Isso, depois ele oferece então. Paulinho, fiquei sabendo então que você foi na última segunda-feira, sem ser essa agora, a segunda-feira passada, lá na gravação do Estação CBP, né? Eu fui lá, Márcio, porque... O que aconteceu? Como vocês sabem que ainda está tendo esse problema do caso Milena. E o que aconteceu é que já estão quase descobrindo quem foi o misterioso que tentou trazer a Milena para o Sintonia BVJ. Uhum. Houve esse rolo todo e eu fui lá dar uma entrevista, falar que eu não estou envolvido nas contratações. Programa lá, depois que eu dei a entrevista, eu lembrei de uma coisa. Lembra do nosso ex-diretor? Nosso ex-diretor, o Ximbica? É ele mesmo. Era o Ximbica, não era? Era o Ximbica? Ximbica. Foi o primeiro diretor, né, da Sintonia BVJ. Então, eu lembro que ele tava querendo contratar ela. Eu lembro que o chefe falou sobre isso e ele pediu demissão, lembra disso? Isso vocês lembram. Não, isso sim, né? Tipo, é bom que até, né, pra você ver. Enquanto ele era diretor da Sintonia BVJ, o programa não foi no ar. Foi só ele sair, que aí o programa resolveu ir pro ar, né? De tão bom diretor que ele era, né? Então, mas continua, tá. E o que foi falado então desse antigo diretor? Eu tô achando. Não sei. Eu só estou achando que ele é um dos suspeitos a isso. É o Ximbica, pode ter se envolvido nisso. Uh-huh. E por isso que ele pediu demissão. Não sei, eu tô citando aqui. E eu falo já pro pessoal da Estação CVP: bom investigar. É verdade, tudo, hein, mano? É pra que a gente descubra a verdade, né? É isso mesmo, viu? Antes de mais nada também, um abraço pro pessoal aí da Estação CVP, né? Com certeza Deus tem abençoado vocês, né? E a gente espera, né, nós aqui da Sintonia BVJ, que esse problema, esse arranca-rabo que teve todo aí, né, não venha prejudicar a nossa amizade, né, e o nosso amor que nós temos em Cristo, não é verdade, Paulinho? É verdade. Beleza. Preto, quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Você gosta de ficar de fora, né, nesse caso? Você não gosta de polêmica, nesse, né? Ah, assim, eu prefiro ficar do lado você de fora. Você prefere já chegar batendo nos outros, né? Não. Você prefere bater, né? Fala aí. Falar, eu falo pouco e ajo muito. É isso aí. Então, aproveita, então, haja, então, faça o próximo oferecimento. O chefe, o diretor aí que mandou o Reginaldo, oferece isso. Para Rafaela, Patrícia, Bispa Marta, Adriana, Caio, Júnior, Deison e para todos os ouvintes fiéis. Olha só. E oferece a marca da promessa da banda Trazendo a Arca. Beleza, e na sequência nosso você... primeiro oferecimento do diretor, hein? É isso, ó, primeiro oferecimento ele do tá chefe. Ele tá concorrendo eu escutei ele falando. Sorteio? É? Não, ele não, né? Ele não pode. Não vale, né? Não, ele não pode por questão de ética, né? Diretor, dá pra tu pedir uma música, então? Qual música que tu pediu? Foi isso mesmo que eu falei. Então. Foi essa mesmo. Bom, e na sequência, depois da música do nosso estimado chefinho diretor da Sintonia BVJ, você vai curtir o nosso Comendo Poeira e a música que nós iremos mandar pra você matar saudades. Você vai curtir Igreja Batista de Lagoinha, do CD Exaltado, de 1999, a música Vem. Então, vem! Só na net. Existe um selo sobre a minha vida que ninguém pode apagar. É a marca da promessa do Deus vivo sobre mim. Eu fui marcado pela promessa de Deus. Aleluia! Oh! Se você também é marcado, então você vai declarar com toda a sua força isso. Se tentam destruir-me, zombando da minha velha terra.

comprados pelo teu sangue. Somos filhos de Deus. Somos amados do Pai. Aleluia. Bom, amigos, voltamos diretamente aqui da Sintonia e BBJ. Bom também. Nossa, comendo poeira, né, Márcio? Comendo poeira, da hora, a música vem, é Diante do Trono, cara. Esse aí foi o segundo. Foi, Paulinho, tá ruim aí? Comendo poeira. É por causa da poeira, né? Engasgou um pouco com a poeira. Pô, essa né, música cara? Era legal, né, cara? Eu lembro que a gente tocou tocava... em vinil aqui, hein? Tocou em CD, hein? Estamos tocando isso, em vinil. Né? Ó, oh, esses momentos são muito legais pra gente, né? Que mata um pouquinho a saudade, né? Dessa época, certeza. Né? Existem outras músicas que são umas bênçãos também, que não são tocadas hoje. Isso. Mas, aqui, só o nosso é o único programa que relembra essas músicas. Não, essa música aí você tinha quantos anos, pra você? Você devia ter uns 10 anos, né? É, por aí já. Bom, pessoal. Paulinho, para aí, Paulinho. Ah, desculpa. Ah, obrigado. Bom, pessoal, continuando a nossa programação, a gente vai falar do que agora? Aproveita, vou aproveitar que o Paulinho... né, queria fazer barulho, então você agora dê início, dê direção a esse take. Fala aí. Como eu já tô com vontade de comer chocolate, fala do amigo chocolate aí, Preto. Falaram que vai ter o amigo chocolate aqui no dia 10, a partir das 19 horas, para os adolescentes e os jovens, aqui da Igreja Batista de Vila Jockey. Isso, e o sorteio já aconteceu, a gente só vai revelar quem é a pessoa que você tirou. Vai ser tudo isso agora, dia 10, aí, nesse sábado, dia 10. Então, mas as pessoas já sabem, né? Já, todo mundo já te falou. Ah, então bom. Já não é mais secreto, então. É. Não, eu sei o meu, não sei o dos outros. Ah, tá, é verdade, eu também sei o meu. Ah, tu tá também? Claro que eu tô. Eu pensei que tu era velho. Eu já tô em 4 amigos secretos. Não, mano. Eu já tô em 4 amigos secretos. É, então. 4 amigos secretos, Pedro? 4 amigos secretos, já participei de 2, agora falta mais 2. Bom, também, eu participei de 2, já 2? Eu não lembro, foi 2? Teve um do Arnaldo. Do Arnaldo. Sim, da família eu já vou Jackson. Lá da firma, da empresa. Ah, tá, não. Agora eu vou participar da facção da Márcia. Facção da Márcia. Da mãe do Júnior, que ela tá que ouvindo isso, também. Que isso, facção, que isso, coisa feia. É, facção, pô. Não, é um grupo de oração, podemos dizer assim. Grupo pequeno, facção não. É por aí. Tá. Aí, depois eu vou falar da Márcia lá, do queijo dela. Que isso, depois a gente vai ter uma denúncia aqui na Sintonia BBJ, né? Ah, tem a entrevista com a Théo aqui, hein? Isso, entrevista com a Théo também, viu? Não pense que a gente esqueceu, viu, galera? Você que está na sintonia, espera mais um pouquinho que daqui a pouco vai ter entrevista com a Théo. Bom, Preto, então fala de novo aí que dia vai ser o Amigo Chocolate. O Amigo Chocolate para adolescentes e jovens é a partir das 19 horas, nesse sábado, no dia 10, a partir das 19 horas. Beleza, então. Paulinho? Que denúncia é essa que tu falou aí? Ele falou, foi o Preto que falou. Essa denúncia aí, não tá sabendo não? Fala. Da outra vez que a gente foi eu e Márcia lá conversar a respeito de um assunto lá. E outra coisa, quando chegamos lá, a Márcia sempre tem coisa lá pra oferecer pra gente. É. Aí tinha café, tinha pão, tinha bolo, tinha tudo. Aí tinha um queijo branco lá, eu fiquei olhando assim, caramba, que queijo bonito é a Márcia. Não é pra mexer no queijo. Aí tudo bem, é a casa dela, então. É verdade. Respeitei, né? Até o Valdir tava lá. Só que tava a Isabel e o Rafael, o Perna, né? Detonaram o queijo e a Márcia pensou que podia comer o queijo todo. Olha só que louco, beleza, bicho. Hein? Denúncia, caramba. Denúncia. Bom, tá bom, antes dessa vamos pro próximo oferecimento. Próximo oferecimento. Vai ser treta aqui, hein? Então vai. Quem é que vai falar aí? Oferecimento? O Preto? Não sei. Tô aí, alguém aí. Tá bom, então vai. Vai você mesmo, Paulinho, vai. Então é Periquito. Ó, Perica, Griminha. É o Tucano, quer dizer, o Periquito. O Tucano. Oferece para todos da igreja a música No Teu Altar, No Diante do Trono. Beleza. Algo nos braços do pai, ok? Essa música é legalzão, hein? Eu vou parar de falar e som na net. Então vai. Ensina-me o os pensamentos que são maiores que os meus. Os meus sonhos te dou, os meus planos. Então, pessoal, agora chegou um momento muito esperado no nosso programa. Muito bom. Estamos aqui e pega o telefone aí, Márcio. Telefone, peraí que eu vou pegar. Já tá ligando? Tá aqui, peraí. Peraí, calma aí. É a cobrar? É lógico, a gente tem que ligar a cobrar, né? O Reginaldo não pagou os salários desse mês. Não, pô, liga a cobrar. Não, peraí, pô. Pronto. Tá chamando já o Paulinho, ó. Vou fazer um barulhinho pro ouvinte ouvir. Então vai. Faz aí, vai. Tudo. Isso. Olha só. Tudo. Parece uma galinha, né? Caramba, Márcio, vai parar. Oi, Theo. E aí, Maria? Beleza? Então, Theo, não fica surpresa. Aqui está eu, o Márcio, o Preto. E nós Fala, estamos Theo. Aqui pela Sintonia BVJ e tua voz vai sair aqui na net. Pessoal. E Theo, não fique nervosa, a gente só quer saber aquilo que você tem vivido e passado. Preto, começa fazendo sua primeira pergunta para a Stephanie. E aí, Theo, menina doida de Deus. Queria saber o seguinte, Theo. Quais as matérias mais difíceis e as mais fáceis aí no Instituto? Isso, como a Stephanie já deve ter respondido muitas das perguntas já, é mais ou menos a mesma coisa e tal. Também sente muita saudade de vocês. Hoje, até mesmo em especial, a gente até comentou umas com as outras. Como a gente está sentindo falta do pessoal hoje? A gente acordou com uma saudade especial de todos vocês, dos amigos, dos cultos. Nos domingos, a gente sente muita falta dos cultos, de estar com essa comunhão com o povo e tal. E, assim, o que tem sido interessante é a forma que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Através das disciplinas, através das aulas, através até mesmo das coisas diárias que a gente tem que fazer, das manutenções, das limpezas e tal, das responsabilidades, né? E isso tem ajudado a forjar um caráter de uma pessoa responsável. Isso tem sido uma bênção mesmo, tem sido muito importante para esse processo nas nossas vidas. Uma dificuldade, assim, uma aula que tem chamado minha atenção bastante é aula de espiritualidade, que Deus tem falado muitas coisas mesmo. São aulas pregações, né? Que muitas vezes você sai de lá profundamente confrontado, profundamente consolado, profundamente inspirado a ousar no Senhor em muitas coisas, a sair muitas vezes da sua área de conforto. Tem sido, assim, muito bom mesmo para a minha vida. E uma aula, assim, que tem puxado bastante. Também percepção musical é algo assim que claves e notas musicais não é tão fácil, mas Deus tem aberto o nosso entendimento, tem gerado mesmo aí uma sabedoria vinda totalmente do alto. E graças a Deus, assim, Deus ele tem estado no controle de todas as coisas. A gente é muito, nós somos muito gratos pelos nossos irmãos, nós agradecemos pelas orações, pelo cuidado que eles têm tido, sabe? Cada dia a gente recebe uma surpresa nova de tantos irmãos que têm nos abençoado, e acredito que a oração tem feito bastante efeito aqui, de todos vocês. E outra coisa, eu creio que vocês têm visto a fidelidade de Deus aí nesse tempo aí difícil para vocês, mas eu creio que também tem sido gratificante. E eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que Deus já fez, onde Ele mostrou a fidelidade dEle. Tem algum testemunho que vocês poderiam contar rapidinho? Ah, tem sim. Outro dia a gente estava indo almoçar, né, e a gente caminhando pela rua, eu, minhas irmãs e alguns amigos de volta, a gente estava indo almoçar num restaurante. E aí eu estava pensando, caramba, Deus, eu preciso comprar tantos livros, preciso comprar tantas apostilas, preciso almoçar e tal, né? Eu falei, Deus, eu confio no Senhor, né? E Deus tinha falado através do culto de quarta-feira, um dia anterior, que a gente precisa aprender a confiar, a depender de Deus, não é só nas pequenas coisas, mas em todas as áreas, aprender a entregar, né? E quando eu estava caminhando, assim, impressionante, parece um milagre mesmo, Deus, ele nos surpreende a partir do momento que a gente começa a se entregar e a depender dEle. Eu achei uma quantia de dinheiro no chão, assim, que eu nunca achei em toda a minha vida, e foi algo impressionante. E eu vi, assim, como um cuidado de Deus, uma resposta de Deus, como um sinal de que Ele estava cuidando de mim. né? Um sinal de que ele não se esquece, um sinal de que ele zela por todos os filhos dele, por aqueles que estão aí, por nós que estamos aqui, né? E o interessante é que a Ana Paula veio essa semana aqui, chegou dos Estados Unidos e pregou para nós. Ela pregou, né, na quarta-feira agora que passou. E o interessante foi que ela trouxe uma palavra conosco, quando Deus falou com Jeremias através da mãe do ele, né? E Deus fez até o trocadilho, né? Chaquede, falou essa palavra para Jeremias. E o interessante de tudo isso é que Deus me falou a Jeremias que ele zela pela palavra dele. Ele zela pelas promessas dele. Então, se é a vontade de Deus, se é a direção de Deus, se nós estamos no centro da vontade, a gente não precisa se preocupar com nada, em nenhuma circunstância, seja nós aqui, seja vocês aí, seja alguma pessoa que esteja passando por alguma situação, dificuldade. A única coisa, que a direção que nós temos que fazer, o que nós temos que ser, é entregar e realmente procurar viver na dependência e na confiança de Deus. Amém? Beleza, Théo. Bom, nesse momento, né, em primeiro lugar, eu estou muito feliz, né, de estar falando com você de novo, né, que Deus possa estar te abençoando muito aí. A gente está com muita saudade de você, também da Thalita, né? E eu gostaria que você deixasse um abração, deixasse a saudação, enfim. Você mandasse assim, olha, a rádio é toda tua, tá? Você fica bem à vontade, mandasse um beijo, isso, um abraço para todo mundo, para tua família, o pessoal da igreja, né, para todos os teus amigos, e também aproveitasse aí e escolhesse uma música que também você é filha de Deus, você também merece, tá bom? Diga, fala lá. Opa, vamos lá. Queria dizer que eu amo todo mundo, tô morrendo de saudade dessa igreja maravilhosa, minha igrejinha querida, humilde, mas tão grande diante do Senhor, que não tem uma estrutura grande, não tem, mas o ótimo disso é que Deus não vê isso. Deus, ele olha pro coração de cada um. E o que tem me levado a valorizar muito mais vocês é saber disso, que Deus, ele tem olhado o coração de vocês como igreja, e a gente sente muita falta. Queria mandar um abraço para toda a galera dos adolescentes, do pastor, para minha família, pai, mãe, mana, sobrinha, todo mundo, galera dos adolescentes, Fernanda, Chayane, toda a galera toda, Júnior, vocês esqueceram de todo mundo, gente, me lembra aí, eu amo todo mundo, viu? Galera, saudade enorme de vocês, sempre orando por vocês, sempre falando preso de oração pela vida de todos vocês. Galera do louvor, Selma, Sara, Valci, Adoa, galera toda aí, quero dizer que vocês estão no meu coração e que a gente ama muito vocês, eu e a Tá. A gente sente muita saudade e que a gente está junto. E BBJ está aqui no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Vocês fazem parte da nossa história, vocês fazem parte de todo o nosso, de todo o nosso projeto de vida. Vocês, eu agradeço muito tudo aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês como igreja. E que Deus, a cada dia mais, venha encontrar em cada um de vocês um coração sensível para obedecer o Senhor, para fazer a vontade dEle, que é enviando, que é cuidando, que é gerando, que é indo atrás de vidas mesmo, realmente. Tá bom? Amém. Um beijo pra todo mundo aí, galera toda, amo vocês. Você tem alguma música pra mandar aí? Deixa eu ver. Vou mandar uma da Êxila, porque aqui a galera me apelida de Êxila. Acho que eu pareço com a Êxila aqui, né? Então vou mandar uma da Êxila. Adorador. Beleza? Música Adorador? Isso. Beleza, então. Ainda pode calar um adorador, o nome. Ok, Théo. Então obrigado aí pela participação. Valeu, Théo. Até isso mais. Aí, Théo. Não esqueça dos queijos. É, não esquece de trazer queijo e também doce de leite pra nós, tá bom? Som na net. Oi, tchau, tchau. eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca você curtiu a nossa entrevista como nós prometemos, né? Semana passada tivemos a entrevista da Thalita, não foi, Paulinho? Não foi isso? Não. Semana passada tivemos a entrevista da Thalita, essa semana a entrevista da Théo, e vem muito mais coisas boas aí que o nosso diretor tá planejando pra gente, não é? Ele já comentou comigo que vai tentar entrar em contato com a Ana. Com a Ana. Já pensou a Ana cantando pra gente aqui? Deve ser legal, né? Preto, ele falou alguma coisa pra você também? Com quem que a gente vai entrar em contato aí com essas entrevistas? Quem, Paulinho? Não, não, o diretor, Reginaldo. Ele ficou falando assim pra mim. Ah, não, tá bom. Bom, o que ele falou pra mim também, nós vamos tentar entrar em contato com a Vânia, também com o Emerson, vamos tentar entrar em contato também com a Ayrton. Com o Alexandre, enfim, com todo o pessoal, né, todos os missionários daqui da Igreja Batista de Vila Joca, beleza? Bom, mas agora tá na hora de quê, Paulinho? É hora de dar tchau. É hora de dar tchau, infelizmente. Bom, pessoal, eu já vou me despedir agora, porque o Paulinho não vai deixar eu falar, né? Então, muito obrigado a você, né, que mais uma vez permitiu que o Sintonia BBJ fizesse parte do seu dia a dia. Você que está nesse momento na frente do seu computador, fazendo o seu trabalho, você que está falando com seus amigos MSN, talvez pesquisando algum outro site. Uhum. Olha, o importante é saber que você está aqui com a gente, viu? Que Deus possa estar te abençoando muito. Não esqueça, faça seu oferecimento musical, você vai estar concorrendo a o quê, Preto, mesmo? Dois livros do Peregrino. Dois exemplares do Peregrino, tá bom? E a gente tá aí exatamente pra ser um canal de Deus pra abençoar a tua vida, tá bom? Isso. Antes de mais nada, obrigado. Boa Páscoa aí antecipada pra todo mundo, né? Que Páscoa pode ser todo dia pra todo mundo. Lógico que você não vai comer ovo de Páscoa todo dia. É antecipado? Não, atrasado. Ah, é atrasado. Desculpa. Pra quem tá ouvindo já foi. É verdade, que a gente tá gravando na sexta-feira, né? Tá bom. Paulinho, boa Páscoa pra você, né? Atrasada, boa Páscoa pra mim também. Você também, Preto. Beleza? Okay. Bom, da minha parte é isso, tá, galera? Beleza, tchau, fui, valeu. Preto. Quero mandar um abraço pra todos os ouvintes aí, agradecendo a família Jackson que tá aí, olhando com a gente, intercedendo com a gente também, acompanhando o nosso programa. Valeu, a Márcia cortando seus cabelos lá, do pessoal, né? Fora o queijo, né, também, que depois eu vou resolver esse assunto com ela. E ela cortou meu cabelo. E mandar um abração pra Karina Dias, ela que tá lá em Belo Horizonte, da Igreja Lagoinha. E ela um dia quer pedir uma música ao vivo aqui pro telefone, ela quer falar. Demorou. Karine, vamos marcar um dia e você vai pedir aqui a sua música, ok? Claro que vai. Tchau pra vocês, hein? Mais um de Minas Gerais pro telefone, hein? Mais um de Minas, né? A galera de Minas toda representada aí. Ô, Márcio, já que o Danilo não está aqui, faz a voz do Danilo aí. Bom, tá começando comigo e depois vai parar na Alemanha, hein? É verdade, né? Bom, agora é o Danilo. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de desejar a paz do Senhor para todos, tá bom, os Danilo, chega. Ouvintes que estão chega, aqui Danilo, na programação. Acabou. Tchau. Então, já que o Danilo não veio hoje, pessoal, a gente tá só dublando ele, eu quero mandar meu abraço pra ele, pra Stephanie, que deu entrevista também. Isso! Pro Eber Samuel, do CVP, porque opa, ele que nos ajudou com essa gravação. Mano, Joe! Quero mandar um abraço pro meu pai, pro minha mãe, pro meu cachorro, pra minha irmã, pra minha outra irmã, pra minha chega, outra irmã, Paulinho. Pra minha outra irmã, pro meu chega. Irmão... Ah, tá bom, chega. Pessoal, chega. Acabou o tempo. Então, um abraço a todos e... Ah, e outra coisa, se liga, antes de você terminar, peraí, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar e nós vamos falar. Não sei se você reparou, todas as músicas que a gente estava tocando de fundo é a música do Templo Soul, foi o primeiro CDzão, cara. Você lembra de quando que é isso aí, Paulinho? Hein, Paulinho? Eu lembra? Não aguentei ficar tanto lembra? Tchau. Você lembra? Você lembra? Você lembra? Não lembro. Esse CD tava aqui, na fralda, cara, ainda. Esse CD aqui, se não me engano, é de 1998, cara. Então, assim... Quanto? Acho que é de 98 ou de 97, uma coisa assim. Mano. Ah, eu já tinha nascido. Então, mas isso é legal, né? Que isso você pode também matar saudade pra galera que gosta, né? Ou então, se você não gostar das trilhas que a gente toca, então vocês sugiram, né? Você que tá na sintonia, sugiram pra gente, beleza? Bom, agora você pode dar tchau, Paulinho. Posso dar? Dar tchau. Tchau. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima. Vamos. Tchau, tchau. Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais. Mais.